Confirmando portão 5. Tá autorizado, puxa a portada, ficou no 394. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Charlie, Charlie Romeu. Charlie Romeu, Salvador na escuta, prossiga. Charlie, Charlie Romeu, tá no 095, tá pro caixa prego, ligado de descida. Desço sob altitude de corredores, ajustando 0 no 0 no 4. É forte caixa prego, Charlie, Charlie Romeu. Pode caixa prego. Tango Oscar, autorizado decolada, pista no site, vento 120 graus no 39. Oscar, decolado aos 20, chame controle no 20 decimal 8. 208 com controle Oscar. Controle Fox Tango Oscar. Confine. Papa Tango Fox Fox Tango Oscar, decolando a 17, um curva direita inicialmente com o perfil da Solo, viu? Destino Ilhéus, mantém as condições visuais, 0263, o Fox Tango Oscar. 0263, Oscar. Mais seja descida, o outro é 326? Livre. Fox Tango Oscar? Tango Oscar. Você vai visual para Ilhéus? Visual, senhor. Visual, gente. Reporte no farol da barra. Farol da barra, através da porta. Oscar. Assim que possível, informe seu estimado para na terminal Ilhéus e o seu pouso, Fox Tango Oscar. Vai passar lá já, beleza. Dona Pumé 326? O Xanem 326 desce a 2 mil pés, mica toda autorizada final no zero. Sete desce para 2 mil, Dona direto para ele antes da 10, 6326. Pode estar, Dona. Pode estar, Dona, 6326. Autoriza a Dona direto? Pode estar, Dona. Pode estar, Dona. Guardião 07. O senhor está a 1 mil pés? Estou recebendo no 1500 pés. Esse parou no meu pé, o ajuste no 0 Uno 3, Guardião 07. Autorizado táxi, via Índia, onde espera todos, esse nosso piloto. Uno 0, Uno 3, Uno 3, 9, 4. Qual está a melhor frequência da sua, né? Uno, Uno 8, esse Uno 5. Nota. É 326. Na escuta. Inicie redução de velocidade. A sua descida até 2 mil pés. Programe uma espera na posição duna devido à missão presidencial no aeródromo. 110 para 2 mil. Espera em duna 6326. Redução de velocidade. Má 36, prossiga. Código 5534, Pumá 36 na minha escuta. Segue como ala do Portera 01. Dois meses, vou confirmar a ordem do na direita ou esquerda? Pela esquerda. Esquerda, sim. Trip 5626. Já siga 5626. 4 mil pés. Consiga na redução de velocidade. Só vai programar uma espera na posição pelo. Aguardando para prosseguir no pouso número 2 na aproximação. Missão presidencial. Número 2, missão presidencial. Está reduzindo para a máxima possível aqui para 5626. Gente. Solo Salvador, trip 5490, pronto para o táxi. Agora está com 4 horas e 20 de autonomia. POB de 34, alternando Salvador, trip 5490. 5490, bate 1 no Índio, ponte para 2, 895, 90 no 3. Bate 1 e a Índia no ponto de espera 118, decimal 95, trip 5490. Salvador, Janeiro, Índia. 3, 1, 5, 21, pushback atrasado. Não copiei, confirma. Oceané 6315, 21, pushback atrasado. Oceané 315, corre no solo, sente a terra, entra o pote e entra, autorizado, puxa e contrato. Sente após a terra, entra o pote, autorizado. É o pote na final da 1 a 0. Portará a final da 1 a 0, automático. Até o Oscar Zulu, Salvador. Oscar Zulu é Salvador. Contorno 20 decimal 8. 08, boa. Força aérea 01, autorizado sinal de 10, vento 120 graus, 99. Livre para 10, força aérea 01. 136, autorizado o sinal do 10, vento 120 graus, 99. Foi Salvador, trip 5490, pode esperar a próxima cabeceira 10. 490, mantém a ponto de espera. Mantém a posição 5490. Se anota em duna 6326 a 2000. 6326, você pode completar a curva pela sua esquerda, reapurar a duna e prosseguir na aproximação. Afirmativo. Pela esquerda, reapurar a duna e completar a aproximação 6326. Pede 107? Passou o farol da barra, já comprou ali e está bom. Guardião 07, Salvador? Já tem a chance. Você vai prosseguir Salvador ou Ondina? Para Salvador, senhor. O destino é a base aérea. Salvador, ciente. Mantenha-se em condições visuais. Ajuste no 013, agora em Salvador. Reporte farol de Itapuã. Controle ao gol no 394. Deve parar a viagem. Afirmativo, no 013 é o ajuste, o guardião 07. Ajustado, 013 é para frente. 1394, sobe para o 240, vigilância radar. 240. Bolo, Tocumã. Essa 3 mil pés, complete curva direita na proa de duna para prosseguir final ILS. 3 mil, completa curva direita, proa de duna, vamos seguir para o ILS 5.000. Boa tarde, 55, boa tarde, nível 400 para Sierra Bravo, Charlie 1. Decola, pista no zero, curva direita, saída da Euleda, me deve. Após prosseguir, P9M857, controle 120.8, aciona 55 no zero. Controle, Salvador, gol 1648. Informação 90. 648, identifique, desse mantém o 050, chegada Mari. 050 Mari, gol 948. O planejamento está correto, reporta para o táxi. O Força Aérea 2585. A posição de 11 horas em 9 milhas. A aeronave ingressando o caixa-pregos, levando 4 mil pés para 1.500 pés. Boa tarde, pela costa. Boa tarde. Boa tarde. Puma 36, solo controlado 232, ao estacionário e frequência. Alternando galeão para o táxi. Autorizado táxi direita, espera da 102-895-1093, com o chanel 63. Direita, com espera da 102-895-1093. Liga na escuta. Prossiga, Oscar Zulu. Dia 07, prossiga. Em Itapuã, mantendo 510, a intenção é pouso na bandeira, Salvador, parte militar. Sente, guardião 07, mantenha farol de Itapuã, aguarde para aproximação ao pátio militar. Sim, ativo, aguardando o guardião 07. Guardião 07, desconsidere o manter o setor. Mantenha a linha do litoral e reporte no través sul da Torre Nova de Salvador. Afirmativo, através sul da Torre Nova de Salvador, está ciente do tráfego aproximação para 1.0. O Xané 6326, check trem livre pouso destino 0, vento 1, 1.0 graus, 1.39. Livre pouso 1.0, 6326. Baixar travado. Reduz a aproximação, chama a torre no 1895. Reduz, chama a torre 118.95. Três 394, chama centro Recife. 1251, alterno 3325. Recife 251, alterno 3325, voa no 394, voa. localizado, localizador. Tipo 562000, continua a aproximação, número 2 para pouso, vento 190 graus, 139 nós, altímetro 190, 193, tráfego já está. Aproximação, tipo 562000. Torre, está autorizado o cruzamento do eixo de aproximação 1735. Corrigindo, eixo decolagem 1735 para o Guardião 07. Estimativa autorizada, cruzamento da 1735, aguarde para aproximação. Correção, continue a aproximação a baixa altitude, vê-lo evitando sobrevoo da tráfego no pátio 3, realizando pushback. Estimativa, está ciente. Vai aproximar para a área gramada inicialmente sem interferir com o tráfego. Trip 562, correção, Guardião 007, aguarde para aproximação devido a uma aeronave aproximando da 101 ATR-72. Após o pouso da mesma, autorizado cruzar o aeródromo. Afirmativo, está mantendo a posição, o Guardião 07 aguardando autorização para o cruzamento. Oxana 6326, no solo 35, livre direito, chame solo 1219. Direito 1219, 6326. TIP 5626, cheque trem livre pouso, vento 1190 graus, 129. Baixar travado, livre pouso, 5626. O nível autorizado 210, PUB, autonomia. 72 na final, autorizado NA, mantém cabeceira 10, visual com meio. Afirmo, visual com aeronave companhia, após passagem do mesmo, a linha mantém TIP 5490, 10. Guardião 07, visual com o ATR-72 na final. Afirmativo, visual com o tráfego, o Guardião 07. Após o pouso do mesmo, aproxima pelo sobrevoando os pátios, evitando o sobrevoo das aeronaves que estão taxiando até o pátio principal. E está autorizado a aproximação até o pátio militar. Afirmativo, após o pouso do trip, entendeu que está autorizado a seguir para o pátio militar, atenta às aeronaves em táxi, o Guardião 07. Confirmando o papi do lado esquerdo, não está em sincronia com o direito, é isso? Afirmativo, não está batendo a rampa aí. Está dando então, um câmbio lado esquerdo está mais baixo, direito mais alto. Ok, seria. Para o pátio militar. Confia, hein? Guardião 07, autorizada a aproximação para o pátio militar. Afirmativo, entendeu que está autorizada a aproximação para o pátio militar para o Guardião 07. Guardião 07, o vento é 090 graus, 149, reporte solo controlado. Reportará solo controlado, está visual com trip no táxi, não vai interferir. Trip 5626, no solo 37, livre direita, chame solo 121219. 219, 5200. Oi, boa tarde, Papai Oscar Casulo. Hotel Oscar Casulo, reporte do farol de Itapuã. Caralho, Itapuã. Bianca, tá engraçando o senha, 5 meses, tá com certo agora, autorizado, puxa, porta. Pós assistente autorizado, puxa, acionamento, é 142. Serra, aciona código 0123. Mantém as condições visuais, reporte Paripe. Corre, é o hotel de Casulo? Hotel de Casulo, prossiga. Autoriza a dar presente, você quer ir para a área gramada à frente do Grande Sobreerra? Afirmativo, autorizado a dar presente, inicie curva pela esquerda para a aproximação do Pátio do Graia, reporte na, para o exame na final do Pátio do Graia. No final do Graia. Rotará, tráfego 5490, autorizado a decolar, pista 10, vento 090 graus, 139. Livre decolagem para o trip 5490. Romeu para o Tato. Romeu, Romeu, Golf. É, pode ir na interseção, papá. É bom para papá, Golf. O Xana 6315, autorizado a NEM, manter cabeceira no 0. Sim. 490, decoladas 40, chama em controle, 120, decimal 8. 208, chama na 5490. Watch bug. Tá na papel com o Brasil, roda no jeito. Satória. Livre. Gente, autorizado o ingresso na pista do site, é porte alinhado e pronto. Vou passar lá agora. Tá no solo controlado, guardião 07. Guardião 07, solo controlado, 240. Livre frequência. Muito obrigado aí pela habilidade. Salvador, é, boa tarde, o Trip 5490. Trip 5490, sobe para o 200, vigilância radar. 200, sim, 5490. Na final da área gramada do Graer, chamará para uma nova decolagem do hotel Casulo. Boa tarde, Casulo, sim, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Para a cópia, chame 121 decimal 9, reporte quando em solo controlado. Controlado como controlado, mas vai fazer a decolagem, vai parar em marcha. Gente, para a cópia, chame 121 decimal 9. 121 camarada, para o seu. Puxa na 6315, aguarde para a decolagem, por gentileza. Na 6315, autorizado decolar, pista no 0, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Decolagem no 0, né? O táxi 6142 da Oxané, temos 142 a bordo, alternando Natal com 3 horas e 20. Táxi Índia, com temperatura 895, negal no 013. Ajustado no 03, via Índia, chama a torre 180, obrigado. Falo Força Aérea 01 no paracionamento. Autorizado, Sané, contato, Força Aérea 01. Charlie Romeu, torre no 895. 1895. Olha o KBSA, mole igual, rotatória. Valeu. Espera, mantenha a ponte espera, por gentileza. Mantendo a ponte espera, 2230. Torre Gol 1648. Estava de Cazulu confirmando um plano. Foi feito, é, Salvador, pra animar. Ora. Correção, mantenha pro até 2000 pés. Oxana 6315, decolado 44, chame controle 120, decimal 8. 208, 6315. Torre Ricardo Charlie Romeu, na rotatória, já avisou com a pista no 7. Ricardo Charlie Romeu, reporte na final de 3.017. Bota lá. Torre Gol no 648. Gol no 648, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Salvador, boa tarde, Xené 6315. Xené 6315, código transponder 555545. Ciente, 2330. Romeu, Romeu, gosto. Golf, decolou agora os 44, controle 120, decimal 8. 208. Voo no 648, check train, livre pouso na 10, levanta de 1, 1, 0 graus, 1, 3, 9. Baixou, travou, livre pouso na 10, voo no 64. Torre, é o guardião 07. Guardião 07, prossiga. Tá com 6 a bordo, no pátio militar. Quando autorizado, decolagem para Ondina. Estou aqui. Comandante, eu acabei de mudar sua saída. Você vai voar Argo 2000 pés. Confere? É, mas deveria ter incluído antes da decolagem, não depois, né, capitão? Comandante, eu tô mantendo pro ainda, então tem tempo pra você mudar. Você vai voar Argo, assim eu volto depois, eu autorizo pra barreiras. Eu tô cruzando 2500, hein, chefe. Pode voar ali, 2000 pés. Até 2000 pés, não me escuta. Pois é, já tô cruzando 2500, curvando direito pra Argo. Ah, agora sim, confere. Sobe 220. Você na M315, pode valer, tá presente? Vou em Leda, M315. Direto Leda, M315. O Otávio Azul não posso autorizar seu plano, ok? A responsabilidade dessa não é do solo. Tente te ligar pra essa e fazer o plano, a gente paga cópia. Assim que tiver informação que o plano foi feito, a informação da essa, paga cópia. Pô, foi excelente pra mim, que você saiu de um monte de conflito. É, a pessoa que tinha lá, se eu ficar de curva de imediato, eu cruzo o campo a 3 mil, né? É, não, da próxima vez, em vez de eu pedir pra você fazer a saída, eu vou vetorar. Fica bem mais fácil a minha situação. Tá, obrigado. Já cruzando, vamos cruzar agora o 50. Confere, direto barreira na minha escuta. Romeu, Romeu Golfo. Obrigado. Será que fazer o plano assim que eu tiver a confirmação da ESA, paga a cópia? Sim, JP. Controle visual com os apontos. Fazer o decolar da presente, evitando o sobrevoo das aeronaves taxiando até o pátio principal. Aguarde para transferência. Não ativo, iniciando a decolagem quente do tráfego de intacto. O guardião 07 já fora do sol. Richard Romeu no solo aos 47, livre à direita, mantenha minha escuta até o corte, confirmando o pátio 5. Autorizado backtrack e táxi até o pátio 4, aguarde na interseção da Oscar para taxiar até o pátio 4 devido a obras, deverá aguardar a coordenação com a infraero. Pelo que é Max Serra, eu posso na final de 3 milhas dão no site. É, bom, será. Sou no 648, chame só 121 decimal 9. Passarelo 2230, autorizado decolar, pista no 0, vento 1 no 00 graus, 129. Decolagem autorizado no 0, 2230. Torre 6142 do Xané, pronto no ponto de espera da 10. 6142, autorizado Arian e mantém cabeceira na 0. E mantém no 0, 6142. 3000 Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, continua em aproximação, ainda não avistado, aguarde a autorização de pouso. Guardião 07, passando Itapuã. Guardião 07, chama, encontro o Neono 20, decimal 8. Neono 208. Controle, Guardião 07. Guardião 07, reporte final, Ondina. 7. fora do solo, 2230. 2230, chama e controle 1202.8. 208-2830. Controle de Salvador, boa tarde, passageiro do 2230. Passageiro do 2230, contato radar, livre acessão 180, vigilância. Ciente, 180-2230. Tá a bordo, autonomia de 4 horas, alternando Belo Horizonte. Quem está livre, tá? Ponte para da hotel, chama a torre 1895 e regal no 013, ou 001. Poderia, por gentileza, confirmar a frequência da torre? 1-18-95, 001. 295, ponto espera, obrigado. Só na frequência de 1855, a própria aeroporto, 104 a bordo, 45. Permite 5 horas de autonomia, 085, taxia via hotel, fazendo passagem a 01. No ponto de espera, chama a torre 1-18-95 para cruzamento da pista. Inicial, 6142 está pronto, alinhado. O Xana é 6141, autorizado de decolar, pista no 0, vento 1, 1 no 0 graus, 1 no 3 noite. Inicial, 6142. Bom dia. Hotel Oscar Zulu. Solo. Quem chamou o solo pro Jack? Quantas pessoas? Vai lá, só um minuto. Oi, Salvador, muito boa tarde, Força Aérea 01, está na hotel para cruzamento. Aérea 01, autorizado o cruzamento da pista 1028. Pode ingressar via pista, se quiser. Ingresse via pista até a cabeceira, reporte na cabeceira alinhada e pronto. Está ingressando na pista, reportará alinhado e pronto, Força Aérea 01. Mais direção meu. 08. 08. Mais direção meu, Salvador, boa tarde. 6142 da Chanel, decolou Puca Jamo Raju. 6142, contato radar na decolagem, suba 350, saída Puca. 350 Puca. E mais direto ao meu, próximo em Guatemi, segue via litoral até o farol de Itapuã, para posterior transferência. Gente, reporte através do Parque Vitor Sul, Max Leste Romeu. Parque Vitor Sul, através do Parque. Controle de Salvador, passageiro 2230. Prossiga 2230. Solicita quando possível, senhor, coordenar direto Conquista. Assim que possível, autorizaremos. Prossiga na fila da subida, aguardando 2230. Gente, muito obrigado, 2230. Força Aérea 2585, autorizado cruzamento da pista, táxi via Delta, Alfa. Juliette, parte 1 no Índia. No ponto de espera, chame. Mantenha a minha escuta e chame no ponto de espera. Delta, Alfa, parte 1 no Índia. Você vai deixar 3. Romeu, Romeu Golf. Chame agora o Centro Recife em 1288, alterno 260. 2280. É isso, companheiro. Esquenta não. Boa viagem pro senhor aí. Na próxima vez a gente melhora essa coordenação mesmo. Valeu, obrigado. decolagem com a 001. Controle do Oceano 61142. 0142, prossiga. Fazendo o 060, possibilidade de voar Aracaju da presente, senhor? Aguarde 61142. Obrigado. Mike, Juliette Romeu, através de Pituaçu. Mike, Juliette Romeu, aguarde a transferência. Aguardando, Romeu. Mike, Juliette Romeu, chame Torre 118-195. 118-195, Torre, grato, Romeu. 08, obrigado. Presente, Vitória da Conquista, está livre. Presente, na presente, Vitória da Conquista, muito grato, 2830. Trip 5490, vai passar 170, chame centro Recife, 2085, alterno 2545. Depósito para o 84, da Westdown, 1917. Autorizado o cruzamento da 1735 e sobrevoo na Praia do Flamengo, reporte para aproximação da final da 10. Abandono da Praia do Flamengo, corrigindo. Autorizado o cruzamento da 1735 e reporta para abandono sobrevoo do Flamengo, grado 1. 02585, pode ser a foto. Preparatório? 02585, pode ser a foto. Força Aérea 2585, autorizado de colapso, 10, vento 1, 10 graus, 3 nós. Força Aérea 2585, autorizado, alinhada de colapso. Controle 6142. Deixa eu ler 6142. 6142, estamos em coordenação com o Recife, aguarde. Obrigado, aguardando. 6142, vamos fazer melhor. Chame agora o centro Recife, 12685, alterno 2545, para solicitação. 12685, alterno 2545, aí? Afirmo. Muito obrigado, bom dia. Controle autoriza o Força Aérea 01 no voar fixo da Elefa, da presente. Voo de Elefa. Voa da Elefa, obrigado, Força Aérea 01. Que Serra Golf desça para 4 mil pés, proa de toque para completar a chegada à mão, altímetro 10 no 3, Mike Serra Golf. Guardião 07 ao controle. Autorizado, o Mike Juliette Romeu. Grato, Romeu. Reporte o Travero Parque de Torçou. Charlie, boa tarde, Força Aérea 2585 na reta decolagem. Era 2585, contato radar na decolagem, suba 400, saída da EL. 400 da EL, Força Aérea 2585. Salvador Azul 4065, gate 8, pushback acionamento. Salvador Azul Capital, reporta táxi, Azul 4065. E a gente vai reportar táxi 4065. Eu informo a intenção para o sobrevoo. Vai permanecer na área presente para sobrevoo. Gente, após? Após, chama para cruzamento da 10, seguir para a Serra Índia Quinta. Gente, chame livrando a área para o cruzamento da 10. Romeu. Passou a sua guardião da sede. Guardião 07, copiado. Chame torre 198 decimal 95. 198 95. Aérea 01, chame o centro Recife em 1288, alterno 260. 288-260, obrigado. Torre, é o Guardião 07. Guardião 07, dá presente, segue para o pátio 4, reporte na curta final. 7. Passarelo 2230, chame o centro Recife em 1288, alterno 260. 288-260, bom trabalho. 7, ventou no 00 graus, cono 29, altímetro no 013, reparte solo controlado. Portará solo controlado, pátio do Grael, Guardião 07. Azul 4065 com 127 a bordo, 410 alterna Ribeirão Preto. Táxi do 4065, 30 táxi até o ponto de espera da pista 1-0, via parte, ou India Alfa no ponto de espera, torre 1-1-8-9-5, ajuste na 0-3, bom voo. 1-0-3, via parte, India Alfa no ponto de espera, 1895, azul 4065. Salvador, Mike Juliette, Romeu, quando autorizado, cruza 1-0. Autorizado, reporte livrando. Reportando a livrando, Romeu. Zulu, na escuta. Até a Oscar Zulu, prossiga na escuta. Chegada Bonf, desça para 4 mil pés, altímetro 1-0, 1-3. Controle eixo da 1-0, Mike Gillette, Romeu. Tente controle 1-2-0, decimal 8, bom voo. 1-2-0-8, grato. Cópia. Salvador Enrimar, 500 pés, decola com pronóstico de coordenação com a torre, aciona no trânsito com 0-1-1-2, correção, 0-1-1-0, e controle Salvador em 1-2-0, decimal 8. Fui... Farol da Barra, para posteriormente ingresso corredor Bonfim, reportando a melhor descida, Vitor Kilo Delta. Para 2.500 pés, o altímetro no 013. Aqui, Juliette Romeu, consiga. Cruzou o aeródromo, segue agora para o norte para interceptar rotatória, não interferindo com o 97. Após segue para pouso Serra Índia com Índia, seguindo no, na ProWisk. Gente, para Serra Índia Eco Índia, 500 pés, reporte visual. O Mike Juliette Romeu. Reportará visual, Mike Juliette Romeu. Desça para 2 mil pés, o altímetro 1-0-3, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. On Mari arrival, clear down to 4,000 feet, QNH 1013. 4,000, 1013, Azul 4462, Mari arrival. Porta aérea 2585, chame o centro Recife, 1251, alterno 3325. Alterna 133, decimal 25. 5 decolado ao 09, controle 120 decimal 8, bom voo. 120 decimal 8, azul 4065. O X-Rio, controle na escuta. Decolo da presente. Informação 90, era autorização de Del, nível de voo é o 2. 640. Gente, no 6449 agora é Copa. Nova Weber, confere. Do 4065, contato radar na decolagem, Subol 340, saída da El. Saída da El, autorizou 340. Autoriza para a de Leda. Leda, proa de Leda está livre. Azul 4. Autoriza para a de Leda, azul 4065. Casulo decolado ao 10, segue na nossa escuta até a Enrimar, reporte solo controlado na Enrimar. A boa permanente, chamará no controlado Casulo. Autorizado Ilhéus, nível de voo 240, prossegue na Golf 677, decola da 1-0 com curva direita, com perfil da El, Leda, Ilhéus, acena no transponder 5033, controle Salvador em 1-20-8. Autorizado Ilhéus, nível de voo 240, pela Golf 677, decola da 1-0, curva direita, da El, Leda, Leda, Ilhéus. 5033 é o transponder, contente saída 208, Hugo, 1649. Decolar chama pronto, portão 2, para o pushback e acionamento. Passará. Serra Tango, tá chamando solo? Gentileza, pátio, apito que decola, Juliette Serra Tango. Chegou a decola. Estacionamento, reporte para o táxi, chegou a decola, Juliette Serra Tango. Cabo de Leite, Atango. Da Terra, November Yankee Tango, nível 045, da cola da 7, curva direita, corredor Xé, restrita a 1 mil pés, aguardando liberação do controle. Acenando o transponder 5556, controle Salvador em 120, décima 8. O Mike Serra Golf, trem passar travado. Copiado, completa o ILS X-Ray, chamando torre 1-1-8, ele chama o 95. Agora tá torre 2-8-5, obrigado. Casulo no solo? 1-1-8-95, Juliette, certo? 4, frequência livre. Salvador, cordialíssimo, boa tarde, do Papa Romeo Mike Serra Golf. O ILS, atenção, é cancelar no externo e prosseguir para 17, está 2.2 milhas do externo. Gente, o Mike Serra Golf, boa tarde, chame para o cancelamento. Acena no transponder 5037 e o controle Salvador opera em 1-20-8. Chegou 241, tá correto, chama pronto. segue acionamento, pátio 3. Ingresso não no 7. Decola de imediato. Estamos com a aeronave na aproximação, vai aguardar o Juliette Serra Tango, aguarde. A 3 milhas. Kilo Delta ingressando agora na CTR, desça para 1.000 pés, desça e mantenha 1.000 pés após o farol da barra, ingresse corredor Bonfim a 1.000. Vitor Kilo Delta. Sente regras visuais ao Zona 6, reporte na base para final. Ouça. Vai fazer uma base curtinha para adiantar aí o pessoal. Sente. Azul 4462, descend and maintain 4000, stand by to proceed on descent. Roger, descending 4000, Azul 4462. Go 1807, vetor radar sequenciamento, curva direita, proa 235, limite ao curso do operador. Direita, proa 235, com 1807. 3154, número 3, inicia redução 2109. 2109, 3154. Azul 4065, chama agora o centro Recife. 1251, alterna 13325. 251-3325, Azul 40. Gente, estamos vendo a aeronave já na curta final, aguarde menos de um minuto, Guardião 05. Mike Zerbo, fibre pouso no 7, vento no 00 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 3. Autorizado, Sérgio, contato, Mike Zerbo. Guardião 05, confirma piloto em comando e tempo de voo. 6-2. Pés autorizado, o altímetro permanece no 0 no 3. Zona 3, 154, desce e mantenha 4.000 pés, o altímetro no 0 no 3. Ele 13 4.000, Zona 3, 154. Salvador, just confirm for Azul 4462, are we clear ILS X-ray? Not yet, not yet. You can maintain 3000, Azul 4462. And stand by for the procedure. Roger, standing by for further clearance. Segue na Golf 677. Acola da pista 1-0 com curva direita, cumpre o perfil da EL. Lesa após Leos. Acena no transponder 5051, no controle Salvador em 120.8. Autorizado Leos no 2.0, decola 1-0. Primeira curva direita no Bell, Leda, posso seguir via Golf 677, direto Leos, responde 5051, eu controle após a paladinha no 208, acho que é 637. O limite é o curso do localizador. 020, limitado o curso, está 3154. Com 1807 para o curso localizador.